Passarei 2230, livre LS, aponto estabilizado. Passará estável, passarei 2230, livre LS. Solo 03, direita solo, 1219. Mais ou mais. Do direita pro 060. Direita 060, 3206. 728, tá autorizado o táxi para o portão 05. Prossiga pela taxiway Kilo e pelo pátio de cargas. Ok, via Kilo e pátio de cargas. Pro portão, confirma? É a 05. Pra 05, pera. Eu no bondinho, com a área está livre. Sente. Ok, ok, gate 5, 5, 7, 2, 8. Tá 3216, reautorizado 2000 pés, ajuste 1013, reporte localizador. 2000, reportado localizador, 3216. Passarei do 2230 estabilizado? Tá estabilizando agora, o 2230. Estabilizado e avistado, passarei 2230. Complete final, torre 1216, bom pouso. 2630, né? Filiposo, Pistona 0, tá 8 milhona. Alfa Vitor Gillette, solo 05, autorizado backtrack, reporta pista livre. A 3191, decolou 05, controle 119.8. 198, boa, até daqui a pouco. 2 Salvador, muito boa tarde, passando 2230. Tarde agora, é o 3191. 3191, contato, radar na decolagem, sua para o 340, saída da EL. Para o 340 na da EL, após a primeira curva, autoriza da EL, 3191. Após 2000 pés, autorizado da EL. Após 3000 da EL, 3191. Copiou, tá 3191, na presente, tá autorizado da EL. Da EL, da presente, 3191. Até 3216, inicia redução para aproximação, irá seguir o número 3, aeronave que precede agora meia dúzia de milhas à sua frente, com 140 de ground. 1200, 3216. Passarinho 2223, autorização para a vitória da conquista na reposta ao 14. Ok, o passarei 2223, foi nos passado aqui que o equipamento de transponder estava com um problema de falha. Confirme, já foi checado esse problema? Aqui não tem. Ok, teria condições de fazer um check de transponder aí, colocar ele na posição stand-by, normal, e acionar a identificação pra gente ver se recebe aqui na repetidora? Afirmativo, qual código? Pode acionar o 5472. 5472, então será o ID, TGV. Solo Salvador, bom dia, então 8001, microfista na sua escuta. Tá 8001, táxi Alfa e Kilo, ingresse no pátio de cargas e aguarde pro portão 11. Sente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, portão 11, tá 8001. Salve Salvador, gol 1477 para puxa acionamento. Portão 01, tá autorizado, gol 1477, chama táxi. Agora para o táxi, 1477. Passando 2, 2, 3, recebeu o identificação. Negativo. Inclusive, a gente recebe qualquer aeronave que esteja no solo, mesmo com o transponder acionado. Já foi feito vários testes aqui, porém não recebemos a sua identificação, ok? Afirmativo, tá fazendo identificação de novo. Ok, pode realizar outra vez. E a gente está aqui no visual aqui da repetidora observando. Afirmativo, foi de novo. Já foi realizado outra vez? Agora. Continuo sem receber, ok? E só para informação também, o controle não está recebendo. Autorizado, recebi 2010, 2013, após localizador. Portará localizador, 407-6. Anterior eu não tenho problema nenhum, estava recebendo sem problema. Ok, eu vou checar essa informação. A gente também está ciente aqui, por conta das edificações, o senhor está bem atrás aqui do terminal. Pode ser que seja esse realmente, de fato, o problema. A gente vai informar essa situação aqui ao centro, mas o senhor declara que foi feito o check aí, já foi feita a manutenção devida, não é isso? Aqui. Salão 219, grato. O Azul 4033 no portão 9, aguarde um minuto para puxar, temos um Airbus da TAM que vai pro portão 11 agora, só um instantinho. Botão 8001 autorizado, portão 11, prosseguindo em frente o táxi. Sente em frente, portão 11, 8001. Eu passarei 2230, siga o TAM pelo pátio 3, pátio de cargas, para a remota 1 a 12 do pátio. Ciente, segue o TAM pelo pátio 3, a remota 1-2, passarelo 2230. E o Azul 4033, temos um Airbus da TAM que vai parquear no 11 e um 145, um Embraer 145 da passarelo, que vai parquear na remota 1-12. Após o segundo tráfego, inicie no 09, em coordenação com a equipe de solo, e chame para o táxi Azul. Após o passarelo, inicia o puxa Azul 4033. Salvador, 1437, com 1-47 a bordo, 4 horas e 2 minutos, alterna galhão para o táxi. Controle, TAM 3191. Consiga. Está passando o nível de voo no 30, poderia coordenar junto ao centro a proa de bridge para evitar formações ali em Ilhéus? O TAM 3191, chama agora Recife, 1251, alterna 133-25 e coordena diretamente com o mesmo. O TAM 3191. 1251, 133, qual a frequência? 133-25. 3325, obrigado e boa tarde. Coluna 777, Recife, 1251, 133-25. Número 2 para copiar, o 6741, só um instante. Alô, TAM 3216. 777, para escuta. 3, reporte para ingresso no principal, táxi lento, ok? Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso. Vende Juliette para cópia. Autorizado Cairu, mil pés, corredor Axé, pista no 7 decola, 19-8 é o controle, 0160 transponder. E decola no 0147. Chame a torre pro acionamento, já está autorizado o acionamento, e chame a torre pro táxi, 1003 o ajuste. Botão 3216, mantenha a posição na saída do pátio 3, prossiga o táxi em frente e mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal. Temos a aeronave da Azul que está iniciando o pushback no portão 9 e o seu portão é o 10. Vai ter que aguardar o táxi da aeronave da Azul, ok? Afirmativo, vai para antes do ingresso no pátio principal. 3216. Passaredo 2223, está pronto para cópia? Está autorizado, conquista, 260 nível, pista no zero, decola, curva à direita, gole, é a subida. Após gole, eval, após eval, DCT, conquista. 198 é o transponder, o controle, desculpe, e o transponder é o 5472. Autorizado, conquista, nível 260, decola da 10, curva à direita, na gole, eval, 198, controle, 5472, transponder, 2223. Ok, 2223, informe quando pronto para puxar e acionar. Tá parado, aí. 076 da Azul, localizador. Azul 4076, complete final, torre 1386. 1386. À direita, subida da El Leda, Leda DCT, Bidev, Bidev intercept a Upper Whisky 50. O controle 198 e o transponder é o 5066. Autorizado Guarulhos 340, decola da 10 curva direita, da EL, após Leda, DCT e BEV, após a 50. 198, controle, transponder 5066. Correto, chame no portão 7 quando pronto. Chamaremos 6741. Confirmar a posição é IBEV, Lima, Índia, Bravo, Eco, Victor, Eco. É BDEV com Bravo. BDEV, obrigado. Gente, o TA 3216, após o táxi do Azul, cruzar, após o Azul 190 da Embraer, cruzar o eixo de táxi, prossiga para o portão 10, ok? Afirmativo, vai aguardar o TA 3216. 4033 para o táxi POB 106, 2:30, alterna Salvador. Copiado, 4033, táxi está autorizado pelo pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre. Em 18, meia dúzia, o ajuste é padrão, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18:6, azul 4033, controlado. Controle MSA 23, solicita desvio para o 080 por 20 milhas. O M6723 teria uma proa à esquerda que o som podia fazer desvio, a 080 seria na produzida na decolagem. Então pela esquerda, MSA 23. Sente, M6723. Livre desvio, já posta a terra. Sente, retornar, MSA 23. Táxi para o portão 10, tá 3216. Ciente 3216, complete o táxi, boa tarde. Boa tarde. Tornando para o Admário, mensagem 23. Tenente. Boa, né? O 4033 após uma zona curtíssima final ali, mantém. Posso dar com a companhia ali, mantém, 4033. Solos 19, a Livrar 121, desceu 9. Eu Livrar 219, 4076. Azul 4033, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2. Decolagem autorizada, pistão 1-0, 4033. O portão 8. Ok, Alfa Kilo, ingresso na parte 3, aguarde o portão 8, 4076. Ok, Papa Tango. Acione código 0135, Fox Tango Oscar, sem POB. Sente, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte Faripe. No 4033, decolou 21, no controle 119, decimal 8. 198, obrigado, 4033. Controle, bom dia, azul 4033, perfil da EL. Azul 4033, contato radar, suba para o 160, saída da EL. 160 da EL, 4033. No 477, chame Recife, 251-1-3325. 4076 aquilo para ingresso no pátio. O azul prossiga, portão 08. Ok, 08, trato 4076. O Fox Tango Oscar está cheque modo Charlie, não recebeu atitude. Até o Fox Tango Oscar. O Fox Tango Oscar, prossiga, senhora. Cheque modo Charlie. Não confiou, clareza 3. cheque o modo Charlie, o Fox Tango Oscar. Não recebo a altitude do Fox Tango Oscar. Cheque checando. Alta. Agora recebo 1.500 pés do Fox Tango Oscar. Alta. Web 5723, seu vetor esquerdo para 020, limite localizador. 020 à esquerda, limitado localizador, Mercedes 3. Ou 10041 desça para 3.000 pés, ajuste 1.013, livre da restrição de altitude em Pelô. Sim, 3.000 pés, livre da restrição em Pelô, gol 10041. Web 5723, desce para 4.000 pés, ajuste 1.013. 4.000 padrão, mensagem 23. Amador, muito bom dia, Bruxo 8. Bruxo 81, contato radar, sobre a posição Conde. Boa na posição de bomba para interceptar a chegada, bomba, reporte no ideal de descida. O destino. Comando 7, direita, axé. Controle 19.8, torre 18.6, transponder 0124. Boa na de coral. O Bruxo 81 te tira por seguro, confere? Afirmativo, certo? Boa de coral. Mantendo uma centena. Correto, qual é o B? 2013, livre LS, reporte estabilizada. Ciente 2013, reportará estabilizado o gol 10041. Controle 1941, passo 90 para. 10041, tem condição de efetuar de vias pela esquerda? Negativo. A esquerda não seria possível, do gol 9941. É possível sim, de via esquerda. Sente livre de desvio, já posta a término, indecida para 050, gol 941. Autorizado 150, aula, volta até 150, gol 941. 050, 50. Web 6723, indecida para 3.000 pés, ajuste 1.013, reduza para 1.80 nós. 3.013, mantendo a proa, Web 6723. Para o localizador direita, proa 060, Web 6723. 060, direito autorizado, LSXY, Web 6723. Quatro no POB, brota copy. Autorizado, circuito no 7 decola, esquerda 500 pés, controle 19.8 em caso de falha, torre 18.6, acione 0176. Correto, chame a torre, somente táxi. Paulo Webjet 6741, pushback acionamento, portão 7. E pronto no 7. Repassarei. Paulo 6741. Alfa Papatango, Victor Juliette. Central, Papatango. O Júlio tá pra Max? Afirma. O seu B. 06 a bordo. Livre táxi, reporta na Oscar. E 6723, complete a aproximação, aguardando transferência de comunicações. Completa agora, mas 6723. Azul 4033, chame Recife, 251, alterna no 3325. 251, alterna 3325, boa, o azul 4023. Decola de imediato? Pode. Tio Tango Romeu, decolagem autorizada no 7. 110, 0 graus, 129. Ok, iniciando. Para ingresso na Interlagos. E a Feitar, vamos ver. Eu vou 041. 041, continue a aproximação agora da autorização de pouso. Sente, gol 1041. Estamos voando e tap, gol 941. Salvador, Celtan 3602, informação mais, passando 2005, para o 93. Então 3602, eu tenho identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 060. Gente, autorizado Mari, desse para o 060, para 3602. Estou querendo Salvador, 4 horas. Passaria do Ciente 23 no POV, táxi Juliette Alfa, 1862, no ponto de espera. Juliette Alfa, 1862, no ponto de espera 2023. 6741, coordenei com a sua equipe de solo após a passagem do Passaredo, autorizado, puxa. Após o Passaredo, em coordenação, autorizado para o inspecionamento contra o Ciente. Afirmativo. Tem condições de efetuar o desvio pela esquerda? Afirmativo, proa 0. Este autorizado, desvio pela esquerda, tá 3602, indecisa para o 060. Sim, na esquerda, para o 060, tá 3602. Controle não está conseguindo copiar. Quilotango Romeu? Afirmativo, solicita. O Quilotango Romeu solicita 045 direto Siri. Gente, inicialmente 2.500 pés do Quilotango Romeu, a prioridade de Siri qual era? 2.500 tá 235. Tá sendo inicialmente, Romeu. Web 6723, reduzir para aproximação, torre 1286. É 286, obrigado, boa tarde, tá certo. Salvador, voo 1754. Voo 1754, acelera a identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha inicialmente o nível 180, reduza para 250 mais. 180, reduzindo 250. Então 3602 tem condições de dar presente white up? Negativo, mais 20 milhas. Mais 20 milhas? Afirmativo. Sente. Ação, guarda de pista livre. Continua a guarda. No 041, solo 32, a livrar 1219. Solo 219, gol 1041. Solo, gol 1041. No 041, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, reposta para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, gol 1041.